primeiro Lusolaço. Vapor de imigração. Oh Deus, no sacrifício de estrangeiro, meu coração vive apertado. Foi tanto sofrer calado, com saudade e dor, que nunca rega no chão. Oh mar, recebe as mornas que entregas. Flas um dia, nos finge catachinte mas saudade. Nos mãe catachora seus filhos que vai para a terra longe, na vapor de imigração.